ele voltou. A Árvore dos Sonhos. Meu nome é Lydia Simmons e tenho 12 anos. Estas são minhas memórias. Não posso falar muito sobre mim ou sobre minha vida sem falar antes do meu irmão Stu. Stu havia passado a primavera toda meio calado. Eu acho que era porque alguns meses antes, nosso pai tinha saído para procurar emprego e não voltou mais. Não foi a primeira vez que meu pai foi embora. Desde que ele voltou do Vietnã, as coisas não iam muito bem. Minha mãe tinha 2 empregos só para nos sustentar, mas continuávamos tão pobres quanto todo mundo em Juliet, Mississippi. Mas esta manhã de junho de 1970 foi diferente. Todas as flores estavam se abrindo e junto com a cor e o doce aroma do verão, o nosso pai voltou para casa. Simmons, construção condenada, não ocupar. Ele parece solitário. Parece mais solitário do que qualquer pessoa. Mamãe diz que a guerra destruiu nossas vidas. É por isso que ele não arranja emprego. É por isso que ficou tanto tempo fora. Se não fosse a maldita guerra, ainda teríamos nossa casa. A casa estava com cupim. Foi por isso que foi condenada. Até logo. Não vai ser presa, hein? Ao ver Stu se aproximar do meu pai, eu sabia que ele começaria a conversar como se o tempo não tivesse passado. Ninguém na minha casa costumava dizer olá. Acho que era a nossa maneira de não precisar dizer adeus. A gente se divertiu muito nesta casa, não é mesmo? É, com certeza. Simmons? Sua casa pegou fogo de novo! Ah, não! Droga. Tudo bem? Eu estou ótima. Tu não se atreva. Vá lá acordar o seu pai, diga a ele que o café está pronto. Tá, mãe. Pai. Pai. Pai. Nossa! senhor está bem? Sim, estou bem, filho. Desculpe. Oi. Ovos e tudo mais. Olha só como tudo isso combina. Não acha que está passado demais? Não. Não, de jeito nenhum. Vou fingir que sou mãe desfomeada. E que esta é minha última linguiça. E eu briguei por ela com um outro índio esfomeado. E aí ela caiu na fogueira. E isto é tudo que é entre mim e a morte. Eu sou o índio. Me dá isso. Me devolve. Me dá aqui, seu chato. Stu, me dá. Pode nos dar a honra de fazer a oração? Senhor, abençoe esta comida. Por favor. Ei, imbecil! Ei! Ei, ei! Pare, pare! Parem com isso, vocês dois! Chega! Você está bem? Uhum. Diz pra Lídia que ela vai me pagar. É, ela vai pagar pra você meia dúzia de rosquinhas, seu retardado! Sim, eu vou te dar uma surra, Simon! O que foi que aconteceu? Stuart, eu viro as costas um minutinho e você já está metido numa briga. Quem é aquele garoto? O nome dele é Lester Luck. É por causa dele que a Lydia está de recuperação. Ela acertou o dente dele com uma pedra. Aí ele disse ao diretor que ela colou da prova dele. Ela deu uma pedrada na boca dele? Deu, sim. Ele vive xingando ela. Aí, no ano passado, ela jurou que iria arrancar todos os dentes dele. Preciso ter uma conversa com essa menina. Ela começou muito bem. Ela fez mais alguma coisa que eu deva saber? É, ela faz um monte de coisas, mas acho que o senhor não devia saber. Eu não trouxe você aqui para ser juiz de uma luta de boxe. Eu trouxe você aqui para contar uma coisa que eu vivo adiando. Sabe todo esse tempo que estive fora procurando emprego? Sei. Uma parte da história não é totalmente verdadeira. A verdade mesmo é que eu estava num hospital. Por quê? Tem alguma coisa a ver com a minha ida para a guerra. É que eu fiquei maluco durante algum tempo. Os médicos chamam de desordem pós-traumática. Você lembra que eu costumava fazer coisas que não tinham sentido? Isso porque eu sinto uma dor na cabeça. E vou te dizer mais uma coisa, Stu. Eu consegui 3 empregos depois da guerra. E acabei perdendo todos eles por causa dos sonhos. Não foi por não saber fazer o serviço, filho. Estão descobrindo que muitos homens que vão para a guerra não voltam mais os mesmos. Muitos deles. Mas não, não eu. Eu estou melhorando muito. Vamos lá, vamos tomar o nosso café com rosquinhas. O senhor sonhou hoje de manhã, não sonhou? Uhum. O que o senhor sonhou? Eu não sei se te contei que eu tive um amigo durante a guerra. Dodge. Mamãe me disse o nome dele. Mas ela não fez com má intenção. Tudo bem, tudo bem. Éramos bons amigos, Dodge e eu. Nós dois treinamos na mesma base. Certa noite, nosso pelotão estava atravessando uma aldeia perto de Keystone. Aquela aldeia já tinha sido invadida tantas vezes que o povo, coitado, foi obrigado a cavar suas próprias trincheiras e morar nelas só para continuar vivo. O que é que há com você? Ah, já estou aqui com você faz muito tempo. Desde que nós chegamos aqui, é você que não larga o meu pé. Me ajuda aqui! Eu e Dodge éramos bons amigos. Ele era um filho da puta enorme. Desculpa, mas ele era, sabe? Era o maior homem que... Era o maior homem que eu poderia chamar de amigo. Nós éramos inseparáveis. Vamos, vamos procurando. Cuidado! Cuidado! Precisamos de artilharia. Para aí, eu estou indo para o primeiro lugar. Então, pai, o que aconteceu com Dodge? Vem logo, Stu. Olha, eu te conto o resto uma outra hora. Agora você tem que construir a sua casa da árvore. E eu tenho que procurar um emprego. Tá legal, pai. Boa sorte. Lídia, eu acho bom você sair da propriedade do Lipnick agora mesmo, antes que contei pro seu pai. Não tem ninguém aqui, Alvadinho. Eu ouvi alguma coisa. Vamos cair fora daqui. Não sei por que você está tão preocupada. Não tem ninguém aqui. E se o velho Lipnick surge no meio de uma pilha de sucata para comer a gente? Você se preocupa demais. Olha só quanto lixo fantástico. Nós vamos construir um tremendo forte na árvore. Feliz Natal, meninas. Acho que você não entendeu, Simmons. A gente não tá dando a mínima pra construção do seu forte bobo. O que que é isso? Vamos cair fora daqui. Espera aí, eu quero ver isso. Aquele é o Leo Lipnick. Cara, estão brincando de suicídio. Nossa. Ali está o Alice. Esses caras são doidos de pedra. Estão falando da minha família? Oi, Ula. Como a vida está te tratando hoje? Não fale comigo, nem olhe para mim também. Ei, Alice! Léo! Eu peguei uns invasores aqui. Foi um prazer falar com você. É, nós queremos falar com ele. Vamos dar o fora daqui. Deixa eles ir embora. Cerca eles, Willa. Para aí. Vem cá, vem para com isso. Para isso. Tá machucando meu pescoço. almoço. Vamos entregar. Vamos ajudar os amiguinhos. A gente vai dizer um verso e ele vai ter que completar, xingando os amigos. Se não rimar, ele vai ter que comer terra. Você inventou essa agora? Essa é antiga. Você escutou o invasor? Agora, quem sabe uma rima? Eu sei uma. Estou aqui comendo marmelada. Essa é boa. Anda, invasor. Estou aqui comendo marmelada. Estou aqui comendo marmelada. Continua. Jack brinca de boneca e Stu não é de nada. Ei, por que você não larga ele e pega alguém do seu tamanho? Qual o problema? Você tem medo de uma briga justa, um a um? Talvez ele tenha razão. Vai. Essa não, Stu. Stu, cuidado pra ele não te matar, hein? Bate pra valer. Pede pinico! Pede pinico, cara, se entrega! Chuta de novo. Ei, garoto, o que é que está acontecendo aí? Ah, nada não. Ele caiu. Eu acho bom vocês caírem fora daqui antes que a polícia chegue. A pedreira é nossa. Se vocês voltarem, saem daqui de ambulância. Escolhe um dedo, trouxa. Vamos embora daqui. Sabe de uma coisa? Um de nós tinha que ir lá e quebrar a cara deles. É verdade, pessoal. O meu irmão tem mais artilharia do que o Ho Chi Minh. E se a gente se intocar no forte, aqueles vagabundos não encostam em nós. O que você acha, Stu? Stu? Vamos pra árvore. Você tem um cigarrinho aí? Por que vocês não arranjam seus próprios cigarros? Ei, ô garota, eu risquei minha pele por você a manhã inteirinha e eu acho que eu tenho direito ao menos a uma tragada dessa porcaria de cigarro. Como foi que você riscou sua pele? Ai, como é que você chama enfrentar aquele tocador de banjo caipira, ignorante, desdentado, só pra roubar o lixo dele, hein? Nossa, se ele descobrir que nós andamos roubando as coisas dele, vai bater na minha bunda até ela ficar chata igualzinha a sua. Você nem entrou no depósito do Lipnick e fui eu que roubei tudo. Para de pôr baba de negro no meu cigarro. Como é que é? O que é que você está dizendo aí? Me dá meu cigarro. Você é que sabe, ô garota, acho bom sumir da minha frente. Por que você trata suas amigas assim? Como eu trato as minhas amigas não é da sua conta. Oh! É uma briga que eu perdi. Desculpa. Por que ela está se desculpando? Eu acho que você tem uma coisa que me pertence, o meu anel astral. E cadê meu colar de conchinhas? Eu vou devolver para você. Eu já pedi desculpa. A minha mãe me disse para eu nunca andar com gente que me rebaixe desse jeito, ainda que seja a minha melhor amiga. Mas eu vou deixar passar dessa vez. Só que você está em observação e não pensa que eu vou esquecer o que você me disse. Agora põe os olhos de volta na cara e vambora. Estamos perdendo muito tempo. Ai, Senhor Jesus Cristo. As coisas que eu tenho que aguentar. Tem certeza de que o atalho é este? Não, mas que porcaria, cara! Vamos lá! Esse território é nosso! Nós nunca roubamos as ideias de vocês! Eles não vão sair daqui. Como é que você sabe? Olha, vamos apostar uma corrida. Quem ganhar fica com tudo. E vocês sabem correr? Eu me recuso a perder pro meu irmão. Vai, até a árvore. Um, dois, três! três! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, você ganha dela! É mais fácil pra você! Ah, que droga! Acho que vamos ter que repartir, né? Isso aí não é, sai daqui! Nós meninas chegamos lá primeiro, depois apostamos corrida e empatamos. Eu disse que a gente ia tentar, nós tentamos, não é justo! Ei, espere por mim! Calma aí, crianças. Muito bem. Sugiro que todos tentem se entender mais um dia. Ah, que é isso, pai? Se ainda não conseguirem trabalhar juntos depois disso, então acho que vão precisar trabalhar todos separados. Vão trabalhar em turnos. Os garotos podem trabalhar de manhã, enquanto as garotas estão na escola. E aí, de tarde, vocês se mandam. Deixam elas aproveitarem. E não quero mais ouvir falar em brigas entre vocês outra vez. Entendeu? Sim, senhor. Todos entenderam? Sim, senhor. Sim, senhor. Pai. O que é? Posso te fazer uma trança francesa logo mais presa com laquê? Se você me deixar dar uma rasteira de você e te jogar no chão. Promete? Prometo. Tá certo. Como tem passado esses dias, Evadine? A minha vida tá um horror. Como é que você tá? Muito bem. Tchau, senhor Simmons. Tchau, Evadine. Tchau, Amber. Foi bom você ter dividido forte com a sua irmã. Se você a tratar bem, ela vai te tratar bem pelo resto da vida. O que houve com seu lábio? Levei um chute na cara. Quem chutou? Os Lipnicks. Pois eu chamo de Lip... coices. Eu acho que eles são lip débeis. Você está brigando com eles também? Eu vivo tentando me controlar, mas às vezes eu sinto vontade de torcer o pescoço deles. Sabe, às vezes só é necessário uma fração de segundo para fazer uma coisa da qual vai se arrepender pelo resto da vida. Stuart, às vezes... ou às vezes é demais. Mudando de assunto, arranjei um emprego hoje. De funcionário público. É verdade, é verdade. É verdade, na velha escola primária. Eu sou o novo técnico de conservação. Ah! Ei, mãe, o pai arranjou um emprego de zelador na escola. Que pena que eu já me formei. Poderíamos ir juntos. É uma boa notícia, pai. Muito obrigado. Até logo. Pai? O que é? Vem aqui um pouquinho. Acho que está pronto. Ah, Lídia, filhinha, eu estou consertando o rádio e você agora... Vem aqui, pai. Vem, você prometeu. Senta aqui. O que você vai fazer agora? Eu vou levantar o seu cabelo. Vai o quê? Eu só vou levantar o cabelo. Nossa. Pai. Por que você e a mamãe não conversam mais? Eu passei muito tempo fora, Lídia. Só estamos dando um espaço um ao outro agora. Então eu acho bom você começar a se aproximar. Se você não abraçar a sua mulher de vez em quando, ela vai pensar que você não gosta mais dela. Agora, eu estou dando esse conselho para você porque eu estou vendo que você não sabe o que está fazendo. Eu vou levar a sério o seu conselho. Lídia sugeriu que eu dance com você. Isto é, se ainda você estiver a fim de segurar a minha mão. Eu estou esperando você pedir isso já faz tanto tempo. Você até penteou o cabelo para a ocasião. Desde que eu conheço a minha mãe, aquela foi a única vez em que eu a vi chorar de felicidade. Ou talvez o papai tenha pisado no pé dela. Ah, venda. Trabalhamos na ferrovia da Amba um dia inteiro. Trabalhamos na ferrovia da Amba. Dá licença aí, sua gorda. Será que é necessário você ficar fazendo serenata? Eu tô de dieta. Eu vou logo avisando porque eu tô com um problema granular. Porque você tem problema de gordice, é isso. Boa morte. Essas garotas vão me matar do coração. Vamos botar elas pra correr? Deve ser quase 12:30. Por que vocês não vão embora? Não ouviram o que o papai disse? O que ela tá dizendo? O que foi que o seu pai disse? Todo dia, 12:30, a gente tem que ir embora? Eu acho que não, hein? Eu sei que sim. Quem te perguntou, saco de banha? Eu posso fazer dieta, mas você vai morrer feio. Fica sabendo que eu te arrebento, pigmeu. Esse negócio não tá dando certo. Alguém tem que ser o chefe aqui. Deixa eu adivinhar. Será que esse alguém não seria você? Tudo bem. O que você acha da gente apostar o dobro ou nada? O vencedor vai ser o chefão aqui. O perdedor vai ter que obedecer. Stu? Então, se as garotas ganharem, vocês vão ser nossos escravos? Stu, não! Qual é a aposta? Nós vamos fazer uma lista de coisas. Vocês vão ter que arranjar tudo. Eu disse tudo. Se ganharem, vocês mandam. Se não, terão que fazer exatamente o que mandarmos até o final do verão. Tá combinado. Onde é que a gente vai achar um fogão, uma piscina e uma cadeira de balanço? Fique atenta e de boca fechada, tá bom? E se o Lipnik aparecer pra matar a gente? Ele não vai matar a gente. Por que você está pensando numa coisa Porque dessas? Porque se eu fosse ele, eu matava. E se eu fosse branca, eu atirava primeiro em mim. Essas são as nossas tralhas da casa velha. Aquilo era o console da lareira. Eu não acredito que levaram o nosso console. Provavelmente roubaram tudo. Esse Lipnik é um ladrão. Vai ver que nem é o dono desse terreno. Aquele ladrão de terras. Ainda por cima rouba nossas coisas. Eu vi ele, Lipnik. Eu sabia que era ele. Cala a boca, Billy. Cala a boca. Eu vou pegar você. E você não vai escapar. Seu moleque fedorento. Vem aqui. Pegue ele antes que faça matarem a gente. Para com isso, Billy. Eu não vou te machucar. Cala a boca. Se eu te soltar, você promete que não vai gritar mais? Trouxeram algum dinheiro? Eu só tenho 10 centavos. Billy, se você prometer que não vai contar que nós viemos aqui, vai ganhar 10 centavos em cada viagem. Eu vou na frente. Quem vai na frente sou eu. Eu dirijo. Será que vão achar alguma coisa? É claro que não. Elas devem estar na casa de Evaldine fazendo o concurso de quem se curva mais ou qualquer idiotice assim. Ah, que legal. Vamos lá. Vai! Ha ha! fedendo tanto, hein? Dá pra morrer respirando esses gases daqui. Isso deve ser esgoto. Minha nossa, isso é urtiga. Se tocar nisso, vai ficar se coçando até as suas bolas caírem. Olha eles lá, eu não disse? Lá vem os Lipniks. Muito bem, Lester. A gente devia dar uma lição neles. E naquele nojento do Lester. Você tá pensando que eu tô pensando que você tá pensando? Eles não podem ver lá de cima. Vamos. Acha que vai funcionar? Se funcionar, vai valer a pena. Vamos ver os Lipniks flutuando. Esse território é nosso. Vai embora. Deixa o caminho. Esse aqui não é o seu território. Olha, eu não sei, não, mas se fosse vocês, não iria lá embaixo. É muito perigoso. Ah, você não sabe nem o que você está falando. Podemos descer qualquer morro se a gente quiser. Então, não digam que eu não avisei. Ah, cala a boca. Que horror! Isso aqui fede mais que esterco! Eu vou te arrebentar, viu, Stu? É melhor você tomar um banho antes, Alice! Assim a gente não tem que sentir seu cheiro! Bobalhão! Ah, não! Garotos! Fogão, a piscina, tábuas e a cadeira de balanço! Comecem a construir, escravos. Tudo bem. Eu já sei. A gente constrói o forte e expulsa elas. Não podemos. Nós prometemos. E daí? Todo mundo sabe que a minha palavra não vale nada. Como eu disse, vão trabalhar, escravos. E quando terminarem, comecem a pintar. Dane-se. Não vamos fazer nada do que vocês mandarem, otárias. Ei, fizemos um trato. Foi cancelado. Mas que é isso? O que é isso, digo eu. Eu não vou ser escravo de garotinha nenhuma. Chet, vem me levantar pra alcançar aquele galho. Eu vou me mandar daqui. Ei, elas trouxeram coisas boas. Vocês vão se mandar mesmo? E o Pinóquio, tem bolas de madeira? Caloteiros. Quem é que precisa desses garotos? Agora a gente tem tudo isso aqui só pra nós. Amém. Pode fazer mais barulho com essa droga de carro aí? Queira me desculpar, senhora Higgins. E pare de tentar olhar através do meu vestido para ver os meus seios. Oi, amor. Como foi o seu dia? Querido? Fui demitido do emprego hoje. O quê? Por quê? Não ficou nem uma semana? Eu não sei como. Descobriram que passei um tempo naquele hospício. Não disse a eles que foi para lá voluntariamente? Por causa dos pesadelos? Disseram que não era nada pessoal. A lei diz que não se pode trabalhar para um município ou estado. E também no meio de crianças, se já foi internado em um manicômio ou penitenciário. Mas foi por causa do governo que você acabou naquele lugar e agora eles te recusam um emprego como se você fosse um criminoso, um marginal? Como é que pode? Bom, ainda temos meus empregos e podemos pedir cupons de comida. Cupons de comida. Deus abençoe a América. Preferem te dar esmola a te dar um emprego. Não conte para as crianças ainda. Elas vão descobrir. Eu sei. Porque eu vou contar. Mas só conto depois que eu me reerguer. Não quero que eles pensem que o mundo está contra nós. Sabe, meu pai sempre dizia: nada que você faça nesta vida vai mudar o mundo. Você imagina que, entre tantas coisas que várias pessoas me disseram, essa foi a única que eu decorei? Acho que foi por isso que eu me alistei. Uma chance de fazer algo de bom quando estavam recrutando. Aí eu deixei o meu melhor amigo morrer porque não tive coragem, favor, de arriscar a minha isso, vida, Steve, para tentar você salvar. Fez a única coisa que podia fazer. Mas eu não quero que meus filhos cresçam pensando que são incapazes por minha causa. Tudo o que eles fizerem neste mundo terá uma consequência. Nossos filhos ainda acreditam em milagres. Ainda acreditam que qualquer coisa é possível. E enquanto eles acreditarem nisso, eles vão ser alguém. Eles vão fazer alguma coisa importante neste mundo. E isso significa que eu também fiz. Eu vou arranjar emprego. Eu vou conseguir. Eu preciso de 5 homens. Você de suspensórios, você de rancheiro, você aí de garrafa térmica na mão. Sabe, ele precisa de ajuda. Ô, garota, está muito calor para trabalhar. Eu posso até ter um infarto, sabia? Não vai dar. Poxa, estamos quase conseguindo. Vai! Poxa. Mas que cara trouxa. Ele quer tanto construir aquela casa que faz qualquer coisa. Vai, um, dois. Olha como elas fazem lhe dar duro. Estou mentindo pra você? Com certeza ver isso chega a dar lágrimas nos olhos. Vocês querem colocar isso lá em cima? Então por que não pediram? Então põe esse negócio lá em cima, tá? É assim que se pede? Nunca ouviu falar em por favor? Por favor. Sai da minha frente, seu fracote. Vamos embora. Espera aí, cara. Espera um pouco. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aleluia! Você foi ótima, ótima. Vem, Marsh. Não entendo. Ela está à venda, Stuart. O banco a confiscou. Já está anunciada há mais de um ano. Ninguém está interessado porque é muito próxima da linha do trem. Trágico, não é? Pai, ninguém a quer porque ela está em ruínas. Nem tanto assim. Pintura descascando, janelas quebradas. São só pequenos detalhes, filho. É uma boa casa. Você só precisa olhar melhor. Tem bom encanamento. Alicerce firme. Vai nos refrescar no verão, aquecer no inverno e dar água limpa para beber. E pelo encanamento, não pelo telhado. Eu sei, pai, mas... Veja só a pressão da água. Chega a me dar vontade de chorar. Pai, o senhor está completamente louco. Shhh. Ela está falando comigo. Ah, é? E o que ela está dizendo? Pode me comprar. Ela disse onde arranjar o dinheiro também? Não, isso ela não disse. Vem cá, vou te mostrar uma coisa. Acho que aqui é que vai ser o seu quarto. É o maior quarto que eu já vi. É mesmo, não é? E lá em cima tem uma penteadeira no quarto principal. Ah, é? Como é que o senhor sabe? A última vez que estive aqui, eu subi na árvore para espiar. A sua mãe sempre quis uma penteadeira. Vou fazer um banheiro francês para ela aqui. Sabe, daqueles banheiros com bidê. Lord Walter Crowley. O próximo dono será nada menos que... Nós. Stu. Vai demorar bastante tempo até eu conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar esta casa. Eu queria fazer uma surpresa para sua mãe. Você acha que nós podemos manter toda essa história em segredo? Eu não conto para ninguém. Ótimo. Estamos só fingindo que vamos comprar esta casa? Temos esperança, filho. Enquanto tivermos esperança, sempre existe uma chance. Encher as cestas. Aquele homem ali disse que você soube de um emprego na mina. Vai pro inferno. Desculpa, eu disse alguma besteira? Escuta, vai gozar a cara de outra pessoa, tá bom? Olha aqui, eu já tô cansado de todo mundo fazendo gozação do meu carro. Acho. A única chance que eu tenho de arrumar um emprego decente é o meu carro em guisa. Eu também já cansei das gozações com o meu carro. Mas ele anda. Anda, é? Quando tenho dinheiro para pôr gasolina, ele anda. Se você souber de algum emprego, eu tenho carro. E acho que você podia jantar na minha casa para a gente conversar. Qual é o ramo? A gente agora só come batata. É purê de batata, batata frita, batata assada, batata cozida. Oi, pessoal. Oi. Quero apresentar o meu novo amigo, Mo Henry. Oi, gente. Você quer jantar com a gente? Sim, senhora. Eu e o Mo arranjamos emprego de mineiros hoje. Puxa, pai, é um bom emprego. O problema é que se eu não aparecer amanhã, o capataz vai dar a minha vaga para outra pessoa. O Mo sabe como me arranjar uma carteira do sindicato hoje. É isso aí. Só que isso vai custar 50 paus. 50 dólares por uma carteira do sindicato? Aonde vai arranjar isso, pai? Conte sobre o dólar. Ah, se eu pegar a carteira, o Mo vai de carona para o trabalho comigo todo dia e me paga um dólar por dia. Da gasolina. E eu vou ganhar 10 vezes o que estou ganhando agora. Por que acha que vai ser assim, Stephen? Não vamos discutir esse assunto agora. Pai, eu tenho 5 dólares e uns... Aqui não, agora não. Acho que eu tenho uns 17 dólares. 17 mais isso aqui, 18, pai. Eu tenho 800 garrafas de Coca-Cola que você pode levar. Deve render mais ou menos uns 35 ou 40 dólares. Mas, mamãe, você estava guardando esse dinheiro para uma... ocasião especial, exatamente isso. O seu pai arranjou o melhor emprego da vida dele. Meus parabéns, Stephen e Mo. Obrigado, senhora Simmons. É melhor correr antes que o sindicato feche. Mo. Eu posso ir com vocês? Claro. Daqui até a mina são 80 quilômetros. Será que o Floss chega lá? A senhora levou 6 meses economizando. E agora ele vai pra lá jogar fora com o emprego que deve perder na primeira semana. Vamos lá fora. Vamos, Flossie, não me deixe na mão. Lá vem mais bronca. Me diz quanto que há com você, hein? É você. Você não tem sapatos decentes? Você praticamente não come, trabalha o tempo todo. Esse dinheiro era uma chance pra você. Por que sempre joga suas chances fora? Agora escuta aqui. Tudo que seu pai sempre fez foi lutar para transformar esse mundo em um lugar melhor para nós. É, ele se esforça. Sim, ele tem comido o pão que o diabo amassou. Mais do que nunca, ele precisa da nossa ajuda. Agora, se você não quer ajudar, não faz mal. Você tem que seguir a sua intuição. Mas eu não vou permitir que você critique ele. Ele é parte de mim. Criticar ele é igual a me criticar. É criticar a você mesma. Não quer voltar para a cama? O que faz acordar a esta hora, Pocahontas? Eu não sei. Sonhei que precisava fazer xixi e quando acordei queria mesmo. Pai, disse que os sonhos causaram um colapso nervoso e o senhor precisou ir embora. O senhor vai embora de novo? Não vou a lugar nenhum onde você não possa ir. Acredita em anjos? Claro. Por quê? Você não acredita em coisas que não vê? Não. Então acha que eu tenho um anjo da guarda? Aposto que você tem uma dúzia deles. Como o quê, por exemplo? Aposto que seu avô está protegendo você. Mas o senhor não disse que ele era alcoólatra? Lídia, Lídia, são 2 horas da manhã, filha. Sabe, pai, quando você ficar velha e morrer, demita o meu anjo da guarda e tome o lugar dele para o senhor. Sabe de uma coisa? Quando o senhor me chamar, eu vou pedir isso a ele. Tá bem? Mas agora acho que nós dois devíamos ir dormir. Olha aqui, eu cortei o braço. Com esta já são 31 cicatrizes. Tenho mais cicatrizes do que você. Tem nada. Eu tenho mais cicatrizes do que o Frankenstein. Vamos, por aqui. Que você mesmo provoca, não conta. Puxa vida, estou com um comichão. Parece até cachorro sujo. E também está fedendo como um cachorro. Está em órbita, Billy. A gente nunca tem nada que preste pra fazer. Detesta essa cidade, detesta essa roupa horrível, sapato horrível, casa horrível. Por que você não fala de uma vez que odeia tudo e dá uma folga pros nossos ouvidos? Cara, precisa recitar a enciclopédia inteira de ódios todo santo dia? Barra limpa. Você foi legal com a gente, Billy. Obrigado. Diziam que Billy Lipnick era maluco, que tinha visões e falava com espíritos. Eu só sei que ele adorava moedas de 10 centavos. O que eu não sabia era que naquele mesmo dia, o meu pai vestiu a sua melhor camisa e colocou uma gravata para parecer respeitável e poder comprar uma casa pra gente no leilão. O que foi, pai? O Floss pifou de novo? É que é com você, não sabe que tira! Tira essa lata velha do caminho! De novo? Ai, se mexe, o que é que há com você? Ele tá valendo isso pra te provocar. Foi por isso que contou o senhor. Que negócio é esse? Pai, ele está batendo no nosso carro. Eu estou vendo. Faz alguma coisa, pai. O que quer que eu faça que me meta entre os para-choques? Para de bater no nosso carro, seu gordo filho da puta! Filho, não diga isso! O que foi que você disse? É assim que educa seu filho pra xingar os adultos, hã? Eu não, mas acho que ao ver você bater no nosso carro assim, ele ficou meio nervoso. Pai, ele fez a gente cair numa roita de urtiga. E eu fiquei todo coberto de bosta por causa dele. Você jogou meu filho dentro de um esgoto? Não! Mentiroso, mentiroso! O nariz vai crescer, o nariz vai crescer! Tá mentindo pra mim, filho? Acho bom não falar mentira pra mim! Vamos deixar isso pra lá? Os nossos filhos não se machucaram. E parece que os nossos lindos automóveis estão inteiros. Tá fazendo gracinha comigo? Se tá procurando briga, posso brigar agora mesmo, tá? Eu não acredito em brigas. Aposto que não. Você não passa de um bobalhão covarde medroso. Dá uma lição nele! Pelo menos ele não fede que nem um gambá bêbado! Eu vou quebrar seu pescoço, seu monte de bosta! Vai! Vai! Eu não admito que você toque no meu filho. Você nunca me viu batendo nos seus. Eu não ligo. Se você bate no meu carro, não me ofendo quando você fica me xingando, mas se bater no meu filho, aí eu não respondo por mim, porque eu vou perder o controle e matar você. Peça desculpas ao meu filho. Eu peço desculpas. É muita gentileza sua. Meu filho tem uma coisa a te dizer. Peça desculpa ao Sr. Lipnixto. Diga que sente muito por ter insultado ele. Desculpa, Sr. Lipnick. Eu não acredito em você. Tá dizendo isso porque sabe que eu vou te dedurar. E quando eles souberem, vão te dar uma surra. Não diga nada, Lester. Me dá uma boa razão para não dizer nada. Você ficou em recuperação de novo, não ficou? E daí? Se ficar com essa boca gorda fechada, eu faço o seu dever de casa. Da primeira vez que eu tirar menos que B, eu te deduro. De qualquer maneira, eu te peguei. Sem lance mínimo. Está fazendo a sua melhor oferta? Estou tentando. Sabe, o banco tenta não incentivar o Sovina, sugerindo uma oferta inicial de 5 mil dólares. Tantas pessoas nos entregam cheques de até um centavo. Mas isso causa muitos problemas. Sim. Porque... O meu cheque não chega nem perto de 5 mil dólares. Será que eu ainda tenho uma chance? Gostaria de dizer que sim, mas não vou mentir para você. Será que você já pensou em comprar uma casa móvel? A placa diz sem lance mínimo. Exatamente. Eu gosto muito daquela casa branca. Quer beijar para dar sorte? Boa sorte. Vamos comprar algodão doce para sua irmã e sua mãe. Ah, está bem. Me espera aqui, filho. Me dá dois, por favor. Sabe que não se compram casas com cupons de comida, cretino. Não, Willa, o pai dele tem emprego. Nós vimos ele colhendo batatas no campo outro dia. Vai ver que só estava roubando as batatas para o jantar. Ei! Pare com isso! Calma aí. Vão andar. Vão cuidar da sua vida. Acho que a culpa foi minha. Se eu não consigo me controlar, como posso esperar isso de você? Ei, invasor! Eu sei de uma casa que o seu pai pode comprar. É claro que tem uns passarinhos morando nela. Entre no carro. Your fingertips and fly where I can't hold you. Let the sun rain fall and let the dewy clouds enfold you. And maybe you can sing to me. Espero que saiba que foram eles que bateram em mim, pai. Eu sei quem eles são. Então por que deu para eles o algodão doce da mamãe e da Lídia? Porque eu acho que eles não ganham nada há muito tempo. Puxa, você está fazendo um belo trabalho ali. Onde está arranjando o material? Não sei. É a Lídia que arranja. Stu. Você já tentou conversar com os Lipniks? É legítima defesa, pai. Você foi para a guerra para lutar por gente que nem conhece. É verdade. Porque eu queria ajudar as pessoas. Mas acabei matando mais pessoas do que salvei. Eu perdi mais amigos do que já fiz na minha vida. Perdi a minha dignidade, perdi minha casa e... Eu quase perdi a minha família. O senhor não teve culpa de nada, pai. Fez a coisa certa quando foi para a guerra. Tu, acho que está na hora de terminar de te contar meus pesadelos. Ah, pai. Escute. Eu comecei a te contar que tinha aquele amigo, Dodge, que nós fomos treinados juntos, que nós juramos ajudar um ao outro em qualquer situação. Houve uma explosão. Stephen! Eu podia ouvir. Stephen! Dodge estava me chamando. Stephen! Stephen! Ele estava ferido. Todos estávamos feridos. Você e eu. Nós dois vamos embora no próximo ônibus. Abaixo! Aguenta firme! Está do outro lado! Estão vindo do outro lado! Eu carreguei. Juro que carreguei até onde aguentei. Você e eu, amigo. Você e eu. Nós chegamos ao helicóptero na hora em que o inimigo estava se aproximando. Larga ele! Vem sozinho! Toda a minha companhia tinha... Anda, vem logo! Só restávamos eu e o Dodge. Vamos logo, filho! Eu estava morrendo de medo. O helicóptero está muito pesado. Só podemos levar uma pessoa. Mas ele vai ficar bom. Estou dizendo que não podemos levar os dois. Não podemos levar mais do que uma pessoa. Pelo menos vamos tentar. Não, o inimigo está se aproximando. Você tem que tomar uma decisão. Não posso deixar ele. A escolha é sua, cara. É um de vocês ou nenhum dos dois. Não posso deixar ele. Entendeu? Não somos um inimigo. Vai, decide logo. O Dodge estava tão mal que ele não ficou sabendo de nada. E eu estava com tanto medo de ficar para trás que deixei o meu melhor amigo e disse a ele: fica com Deus. Ele largou a minha mão e simplesmente fechou os olhos. Eu entrei no helicóptero e fui embora. Dois dias depois, meu país. me condecorou com um coração púrpura e uma estrela de bronze por bravura. Por que não obrigou a levarem ele junto, pai? Porque eu perdi a cabeça. A guerra tinha consumido a gente e ficamos todos malucos. E essa tem sido a minha luta. Todos esses anos. Tentando me perdoar. Perdoar meu país. Não posso te proibir de brigar, Stu. Mas se você quiser saber o que eu penso... Acho que a única coisa que mantém as pessoas em segurança e felizes é o amor. Eu acho que é disso que os homens tiram a coragem. É daí que o país tira a sua força. E é daí que Deus nos oferece milagres. E na ausência do amor, Stuart, não resta nada no mundo pelo que vale a pena lutar. Pai, eu vou tentar resolver os problemas com os Lipniks. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Eu te amo. Eu também te amo, pai. Você é meu filho. Por que a minha vida parece uma tigela de cerejas? Bom dia, meninos e meninas. Meu nome é senhorita Stratford. Agora, neste verão, nós vamos todos nos familiarizar com o que eu acredito ser o melhor livrinho que já foi publicado. Ele se chama Por que a minha vida parece uma tigela de cerejas? Será que esse título não emociona vocês? Com licença, querida. Quando a professora está falando, a educação manda que os meninos e as meninas fechem as boquinhas e escutem. Você entendeu? Sim, senhora. Agora, quando terminarmos este livro, nós vamos dedicar nosso tempo a escrever nossas memórias. É assim que vocês irão contar para mim por que suas vidas parecem uma tigela de cerejas. Vamos pôr uma certa ordem nesta classe. Meu filho, você é alto. Vá trocar de lugar com aquela garotinha ali atrás. Aqui está de xadrez. Vai logo, pega suas coisas e vá lá para trás. E você com o aparelho auditivo? Por que não vai se sentar lá atrás? É só aumentar o volume desse negocinho. E você, meu amor, por que não vai se sentar ali? Oh, meu Deus, você é bem grande. Eu sei que você ficará muito bem na última fila. Vai. E você, menininha, por que não vai se sentar lá atrás com a sua amiga? Agora a classe não está muito melhor? Amiga de negros. Cala a boca. Sua negrinha, não mandei você calar a boca? Eu não estava dizendo nada. Pois eu ouvi muito bem você cochichar. Levante-se e conte à classe o que há de tão importante que você precisou me interromper de novo. Eu já disse para a senhora. Eu não estava dizendo nada. Eu sei que disse. E eu quero saber o que foi. Estamos esperando. Mas ela já disse. Eu acho que ela sabe falar sozinha. Tá bem. Eu vou dizer para você. Eu estava dizendo, Elvadine, o que é que você vai escrever? Passou toda a sua vida inútil na sexta série. Você não tem pai. Nunca vai a lugar nenhum, porque você só anda a pé. O único dinheiro que já teve na vida inteira foram 20 dólares que ganhou com cartão de aniversário do seu tio no ano passado. Mas aquilo nem foi pelo aniversário. Eu juro. Foi só por sentar no colo dele e deixar ele me espancar de calcinha arriada. E agora você chega aqui, enfiando a mim no fundo da sala, onde meus olhos nem enxergam bem. O que quer dizer que talvez não me forme neste verão também. Só porque você leu que algum homem branco disse que a vida parece uma tigela de cerejas. Tenho que escrever alguma coisa para combinar com isso. Muito bem. Então eu vou escrever como eu vou ficar feliz se ganhar 20 dólares no meu aniversário. Não importa o que ele pretende fazer este ano. E vou escrever que espero que o novo namorado da minha mãe pare de beber e me trate bem. E talvez ele me adote e tire a gente do salário-desemprego. E no final, não vão me esquecer de dizer que a vida é mesmo uma tigela de cerejas. Mas para falar a verdade, Sr. de Stratford, eu acho que você e esse livro e toda essa classe são uma tigela cheia de merda. Vá para a diretoria. Já. Não ouviu nada do que ela disse? O que foi que disse? Ela contou a única verdade que conhece. Não tenho direito de expulsar ela nem de chamar de mentirosa. Minha mãe diz que quem maltrata os outros só faz isso porque é ignorante. Então eu vou te ajudar. De agora em diante, ela vai sentar aqui na frente. E a senhora não vai mais chamar ela de negrinha também. E vai aprender o nome dela. E eu não sei dos seus, mas todos os meus amigos têm nome. E acontece que ela é minha melhor amiga. O nome dela é Elva Jean. Mas é que... é que a senhora não... Então escrevi as minhas memórias para a senhorita Stratford e o verão continuou a passar devagar. Papai conseguiu a carteira do sindicato e o emprego de bombear água de uma parte abandonada da mina de Foot Hill. Era um bom emprego, porque havia 11 milhões de litros de água para bombear. Eu soube que não trabalho nesta parte da mina há mais de 20 anos. É, ela é meio assombrada. Espera aí. O que é isso? Sei lá. Stephen, eu estou bem? Olha, isso vai doer um pouco. Ah, não dá, não adianta. Não está adiantando. Vai embora daqui enquanto você pode. Você sabe que não posso fazer isso? Você ainda me deve 3 dólares da gasolina. Ah. Mesmo que eu tenha de quebrar sua perna em 10 pedaços, eu vou tirar você daqui. Ah, obrigado. Isso me faz sentir muito melhor, sabia? É a terceira vez que vale. Trinque os dentes e se prepare para nadar. Pois não, senhor. Meu marido é Stephen Simmons. O senhor sabe se ele está bem? Eu não sei. A gente espera que sim. Oh! Oh! Meu Deus, o que aconteceu? Stu, ele salvou minha vida. Seu pai salvou minha vida. Sei de casos parecidos ao dele, em que as pessoas sobreviveram, mas o que está mantendo ele vivo não tem nada a ver com a medicina. Ele está com ferimentos espalhados por todo o tórax. O coração e um dos pulmões foram atingidos e... Disseram que ele devia ter morrido instantaneamente. Não conheciam meu pai. Ele se apegava à vida. Stu não falava muito daquele dia. Foi direto para a casa da árvore e começou a trabalhar nela. Naquele dia e naquela noite, ele se manteve mais ocupado do que um perneta num concurso de chutar traseiros. Acho que ao amanhecer, Stu finalmente desmaiou de sono. Enquanto isso, o pequeno John Rockefeller continuava economizando dinheiro e esperando pacientemente até que viu uma oportunidade de gastar. Não tem um sapo? E gastou mesmo. Olhem para ele, cada um de vocês! Olhem para ele! não consegue nem se mexer, pelo amor de Deus. O que é que houve com ele? Me diga você, ora. Eu não sei. Coma de sorvete? Ele é seu irmão, pelo amor de Deus. Você devia tomar conta dele. Se a sua mãe pudesse ver como você trata ele, desceria do céu para matar todos nós. Eu vou dar uma surra em cada um de vocês por deixar ele chafurdar na lama assim. Agora trate de limpar ele antes que as formigas carreguem a carcaça dele. E de agora em diante, se algum de vocês sair desse lugar sem levar ele, vai ser uma ambulância. Levanta! Quase me arrancaram minhas orelhas por culpa sua, idiota. Você nunca devia ter nascido, sabia? Onde arranjou tanto sorvete? Um avião enorme jogou tudo do céu. Se você não falar a verdade, nós vamos te pintar com batom para parecer que você está cheio de assaduras, entendeu? Não, não! Sim, senhor. E você vai ficar careca que nem bunda de bruxa. Eu não vou ficar com cabeça de bunda. Vai ficar assim, se não falar a verdade. Você pode raspar o cabelo da minha cabeça, mas eu não vou te contar coisa nenhuma, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, sunny, it's flooded me and really is a pain. All the dark days are gone, and the bright days are here. My sun shines so sunny, oh sunny. Ah, meu Deus! Lá vem os Lipniks! Grande, esse aqui é dia perfeito! Eles já têm a pedreira, por que estão vindo pra cá? Vocês contarem alguma coisa sobre essa casa? Claro que não! Não tinha, cara! Eu tenho que ir pra casa. A mamãe vai fazer o meu cabelo. Tchau, Lígia! Stu... O quê? Eu ia te contar. Me contar o quê? O que você fez, Lídia? Eu contei ao Billy Lipnick que você estava construindo um forte. Mas nunca deixam ele sair de lá. Como você contou pra ele? Eu não acredito. Um monte do lixo veio da sucata do Lipnick. Não. Não! Eu bem que te avisei, Stu. Uma estação de rádio ambulante. É isso que ela é. Ah, eu passo, viu? Eles estão quase chegando. O que a gente vai fazer? Vai lá fora enrolar eles. Eu preciso pensar. Simon! Simon! Trata de descer agora mesmo. Stu, eu acho melhor você descer aqui agora. Eu admito. Eu não deveria ter ido lá. É. Foi uma burrice. É. Não vamos também exagerar por causa disso. E agora? Eu não sei, mas eu não vou lá fora brigar com eles. Ô, Stu! Ela está pensando em devolver tudo, está? Esta é a nossa casa. Talvez seja a única que teremos na vida. Temos que brigar por ela. Você não se lembra de nada do que o papai nos disse? Se descobrir que andamos brigando, ele vai ficar decepcionado. Ô, Stu! Bem, talvez este não seja o momento. Mas você já pensou que talvez ele nunca descubra nada? Ele está no hospital e com máquinas que respiram por ele. Não diga mais nenhuma palavra. Acho bom você nunca mais falar desse jeito. Ele vai ficar bom. Ele sempre está bem. Tá bom, me desculpa. Me diga só uma vez em que ele não se recuperou. Tem razão, eu sinto muito. Não foi de propósito, eu juro. Vamos descobrir uma saída sem brigar. Oh, Stu! Eu acho bom você se trancar dentro da casa, Stu! Depressa, Stu! Venham aqui, seus vagabundos! Ai, ai, larga minha orelha! Ai, cala a boca, ô Satan! Stuart Simmons, apresento-lhe Arnes Depnick de novo. Billy disse que vocês andaram roubando na nossa propriedade. Essas coisas são nossas. E o seu pai roubou da nossa casa velha. Já vi passarinhos construírem melhor que vocês. Na primeira ventania, essa porcaria cai. Que cadeado legal. Onde arranjaram? É do meu pai. Ele trouxe da guerra. Vai, me devolve. Ah, que garoto forte. Acho que vou levar isso pra casa comigo. Daqui, me devolve isso. É o nosso fogão que está lá dentro. As tábuas e os pregos também são nossos. Tá, são poucas coisas. Nós vamos devolver tudo pra vocês. Stu! Vocês ouviram? Ele vai devolver as nossas tábuas estragadas com 10 milhões de arranhões e manchas de mijo de cachorro. Eu vou é tomar posse dessa porcaria de fora. Olha, cara, não precisa tomar posse. Pode vir nos visitar sempre que você quiser. Oba! Cala a boca, Billy, seu retardado. Ei, forte e legal. O que foi que eles fizeram com a sua cabeça? A mesma coisa que eu vou fazer com a sua. Você tem 5 segundos para me dar uma alternativa para tomar posse desta casa. 4, 3, 2... Nós podemos apostar. Legal, Alice! Uma aposta! Que aposta? O que você quiser. Mas se ganharmos, ficamos com o forte. E se perderem? Ele é todo seu e com chave. Para nós está ótimo. Espero na pedreira. Ganhar a chave, o forte é nosso e a gente manda nele? É, Billy, é isso que vamos fazer. Se eu tivesse a chave, eu deixava todo mundo entrar. Aí eu dava uma grande festa com chocolates, docinhos, pirulitos e bolinhos. Cala a boca, Billy, seu estraga-prazeres. Graças a você, eu fiquei com fome. Eu tô morrendo de fome. Droga. Imbecil! Eu tô segurando! Agora a água tá calma, mas fica um horror quando esvazia. Puxa vida. Você já nadou aqui mesmo? Por acaso não tá enganado, está? Já disse que nadei. Olha aqui, é bem simples. Você e o Léo nadam até o outro lado e batem com a mão. O primeiro a voltar para a escada é dono de tudo. Quem se acovardar antes da hora, perde. Vocês entenderam? Meu Deus, o que é aquilo, hein? É impossível nadar aqui. Bom... A gente vai ter que descobrir, não vai? O que é que está vendo? Você me contou a maior mentira. Não nadou aqui coisa nenhuma, não é? Não é mentira coisa nenhuma. O Simons não está com medo de nadar. Ah, aquele idiota é mais doido que você, então nada você. Tá legal, eu nado. Wheeler, vai pra água. Eu não vou descer ali. Que é, garoto? Vai me decepcionar? Quer que pense que somos Eles covardes? Eles podem pensar o que quiserem. Eu não vou lá embaixo. Hebe? Por quê? Está com medo, grandalhão? Pula. Nunquinha. Pra onde o Léo foi? Pronto. Aos seus lugares. Preparar. Espera aí. Escuta. Eu vou te dar uma última chance de desistir. Se você quiser, eu penso em uma outra aposta. Pelo seu bem. Vai desistir? Lídia, começa a contar. Aos seus lugares. Sabe que vai ser impossível atravessar. Preparar. Tá maluco? Já. Vai, Stu, você tá indo muito bem. Vai, você vai conseguir. Sobe, Stu. Você tá quase na metade. Vem, Stu, você tá indo muito bem. Sobe, Stu. Vem pra cá. Sai do meio, Stu. Sai do meio. Vem, Stu. Aprendeu a nadar. Poxa, eu enganei você mesmo. Pensou que nós íamos nadar. Cretino. Ei, o forte é nosso. Pode ficar, a gente não queria aquela porcaria mesmo. Eu disse que ia tirar você dessa fria. Me dá o cadeado. Se quiser, vá pegar. Aposto que você não pega. Estou esquece a chave, já temos o forte. Vamos, Billy. Ela está certa. Vamos cair fora daqui antes que alguém se machuque. Então colocamos Billy em terra firme e fomos visitar o papai. Stu achou que ele estava melhor. Eu vi a Jenny fez uma prece por ele. Estou aqui, amor. Será que você ao menos sabe quem eu sou? Lídia, entrem aqui, vocês dois. O que foi? Mãe? O seu pai acaba de morrer. Não. Não. Ele não sentiu dor. O coração parou de bater. Mas ele vai ficar bom. Ele não pode morrer. Está nas máquinas. Eles desligaram. Então, manda ligar de novo. Liga para lá. Meu bem, ele se foi. Agora não podem mais. Não adianta. Eu sinto muito. Por que foi que desligaram, mãe? Estava custando muito caro? Não. Você não compreende, não é? Eu compreendo, sim. Simplesmente abandonaram meu pai. Não, você não sabe que nada teria afastado seu pai de você se ele tivesse escolha. Aposto que agora ele está lá em cima, no céu, olhando para nós. Vai nos proteger pelo resto de nossas vidas. É. Tomara que lá ele faça um trabalho bem melhor do que fazia quando estava vivo. Não diga isso, Stu. Por que não? Você sempre disse que ele era um inútil. Eu nunca disse isso. Ele poderia ter virado um anjo. Talvez ele esteja nos protegendo agora. Talvez tenha morrido naquela guerra e Deus deu uma chance para ele nos visitar. Pra quê? Pra nos dar falsas esperanças? Pra prometer que ia ficar pra sempre? E que teríamos uma casa grande com um balanço de pneu e uma penteadeira? E depois ir embora? De novo? Que espécie de anjo relaxado é esse? Ele não foi porque quis, querido. Ele não queria. Eu acho que Deus levou ele pra casa. Nós somos a casa dele, mãe. O idiota do Deus podia levar ele depois. Por quê? Por que que Deus rouba tudo, mãe? Será que não chega a nossa casa e nossas coisas? Por que ele tinha que levar o meu pai? O que foi que eu fiz de tão errado para ele levar o meu pai? Oh, não. Você não fez nada. Ele podia ter levado qualquer outra pessoa. Charles Manson, gente super velha que já viveu mais de 100 anos. O meu pai só tinha 34 anos. Eu precisava mais que você, Deus. Eu precisava mais. Vem aqui, venha. Seja forte. Seja forte. Eu quero ele de volta, mãe. Todos nós queremos. Todos queremos. Stu! Stu! Apareceram hoje antes que a gente pudesse preparar a munição. E agora estão gastando metade dos fogos do meu irmão. Como vai seu pai, Stu? Ele morreu. Ah, Stu. E a gente pode fazer alguma coisa por você, amigo? E se papai estiver olhando? Papai morreu. E se ele souber o que estamos fazendo? Papai morreu, Lídia. Isso tudo é de verdade. Bombas de fumaça. Pintura de camuflagem. Uniformes. Levem o que quiserem. Desaparece, seu nojento! Meu dente! Você arrancou mais um dente, sua nojenta! Pensamos que atacando pesado, eles iam se render e que a briga terminaria. Mas não adiantou. Foi piorando cada vez mais. Eu acho que em algum momento todos nós perdemos a cabeça. Seu cachorro louco e desgraçado! Até logo, esterco de vaca! Ah! Te pego, Abby! Eu vou cobrir você de porrada, você vai ver! Eu vou tirar você da minha casa, da árvore! Franca do exército! Vai se arrepender, Abby! Eu vou tirar você da minha casa! Você e eu, amigo. Vire, o pote já era. Fique onde está. Eu vou te pegar. Billy, é você, seu retardado? É. Não se mexa, Billy. As tábuas estão podres. Eu tô tentando pegar a chave. Agora tá tudo bem. Eu peguei você. Eu tô com medo. Tá tudo bem, Billy. Pode largar. Vai parar de esvaziar daqui a pouco! Ele não tá respirando. Vamos, Billy. Vamos, Billy, me ajuda. Respira, Billy. Acorda. Acorda, Billy. Respira. Você tem que respirar. Vamos, Billy. Me escuta, cara. Me escuta. Você tem que respirar. Acorda, Billy. Acorda. Acorda, Billy. Vamos. Lute, cara. Lute. Para. Você tá machucando ele. Vamos, acorde. Respire. Existe. Não adianta. Ele não tá respirando. Não, ele vai me escutar. Ele vai me escutar. Vamos, Billy. São só você e eu. Vamos. Vamos, Billy. Vamos. Respire. Respire, você tem que respirar, vamos! Não machuca ele, sai de perto! Não! Você tem que dar uma chance a ele! Vamos, Billy, respira fundo! Papai dizia que a gente pode fazer tudo o que a gente acredita que pode fazer! Por favor, Deus, deixa ele respirar! Já levou meu pai, não leve o Billy, ele é só um garotinho! Tem que acordar agora, você tem que viver! Vamos, Billy! Respira, respira! Não desista agora, Billy. Alguém pode me ajudar? Eu te ajudo. Sabe o que está fazendo? Eu espero que sim. Acorda, Billy. Ninguém vai ficar zangado com você. Você fez o melhor que pôde. Você é um herói. Vamos. Acorda, Billy. Minha mão, e eu ia morar no reino dele, mas ele disse que eu tinha de voltar para cuidar do meu pai. Parecia com você, só que era maior. Billy, vamos para casa. Eram do papai. Se papai estiver olhando, agora ele pode ir. Ele está olhando. Daquele dia em diante, os Lipniks nunca mais voltaram à pedreira. Nós quase não os víamos, menos o Billy, que parecia ter nos adotado. Começamos a reconstruir o forte, mas depois de alguns dias, todos nós perdemos o interesse e desistimos. Agora, Stu e os amigos vivem rondando o cinema e paquerando as garotas. Mamãe disse que papai finalmente descansa em paz e que não está sofrendo mais. Algumas semanas depois, apareceu uma visita. O que deseja? Boa tarde, dona. O meu nome é John Ray Wilkins. Eu trabalho como leiloeiro de Clareville. Sim. 6 semanas atrás, o seu marido fez um lance em uma das propriedades do nosso banco. Nós tentamos telefonar, mas eu acho que o telefone está enguiçado. A situação anda um pouco difícil. Bem. Enfim, o seu marido fez um lance de entrada de $432. Obrigada por devolver o cheque. Estamos precisando de dinheiro. Não, senhora. Eu não estou devolvendo o cheque. Sabe, o banco confiscou muitas dessas propriedades inadimplentes. Se ele não se livrar de algumas, vai acabar indo à falência. Então, o banco aceitou a oferta do seu marido. Saiba que foi a única que recebeu. Está me dizendo que Stephen comprou uma casa? Eu estou, senhora. São só pequenos detalhes, mãe. Eu não sei. Então, acho que essas memórias são de como conseguimos uma casa. Mas também de como aprender pelo que vale a pena lutar. Uma vez meu pai falou, nós nascemos para coisas melhores, você e eu. E agora, quando eu fico com vontade de quebrar a cara de alguém que me azucrinou a paciência, eu escuto ele sussurrar essas palavras no meu ouvido. Minha mãe diz que a vida da gente é igual a tapeçaria. A cor e a beleza do desenho dependem das pessoas que conhecemos e das coisas que aprendemos. O que eu aprendi nesse verão é que não importa quanto a gente acha que entende a guerra nunca vai entender a gente. É como uma grande máquina que ninguém sabe direito como funciona. Uma vez fora de controle, ela destrói todas as coisas pelas quais a gente lutava. E um monte de outras coisas boas que a gente esqueceu que tinha. E aprendi nesse verão que o meu irmão estava certo. Meu pai foi o homem mais sábio que eu já conheci. Lar da família Simmons. E não importa o que digam, com a ajuda de Deus, os seres humanos podem fazer qualquer coisa. Olha só. Thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone on the peace train. Ooh, ooh, ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your